I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é o Bruno Day, começa agora a edição 65 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos. O estúdio está ultra cheio aqui hoje. Ao meu lado, como sempre, Léo Miranda. À minha frente, Mari Moon. Uhul! E ao meu lado direito, Rafael Lusso. E aí, beleza? Muito bem, montamos esse mega time aqui pra falar sobre animes ou animes. Depois a gente discute como é que é o modo certo. A Mari outro dia tava me contando aí a explicação formal pra isso tudo. Mas depois tem ciência até pra isso, velho. Exatamente, pessoal, que coisa. Não é tão ciência assim. Pessoal maluco. Esse é um tema que há muito tempo que a gente promete fazer. Como eu e o... Muito mais eu sou uma lástima pra isso. Não entendo bolhufas de anime ou de animes. O Léo já entende um pouquinho mais o que é, mas ainda assim não é o suficiente fazer um podcast de modo... Podia falar só de Jaspion, Cavaleiro do Zodíaco, aí tava beleza. Mas Jaspion, será que Jaspion é um anime? Eu acho que não, hein, Léo? Então fudeu. E então a gente chamou dois especialistas no assunto, o Rafael Lusso, um ávido consumidor, especialmente de One Piece, e a Mari Moon também, todo mundo sabe o tanto que ela gosta da cultura nipônica, né, Mário? Oh, yeah, cara. É isso aí. Então, antes de começar o podcast, vamos a alguns recados e os e-mails da semana. Muito bem, acho que o principal recado, a Mari tá aqui, então fique na boca da Mari. Mari, divulgue o seu novo portal. Gente, já está no ar meu novo espaço no portal da MTV, que é muito divertido, tem várias fotos, tem vídeos, tem até chat ao vivo, pessoal, tem muita coisa bacana, passa lá. Ah, mas você fica lá no chat 24 horas? Não, 24 horas não, mas assim, já fiz várias conversas com a galera, tá rolando muito bacana, a galera às vezes troca uma ideia normal. E eu tô aí com uma vibe aí de repente ligar a câmera uns dias meio aleatórios em casa. Você fez isso semana passada, né? Fazer um Big Brother. Você podia, de repente, tentar contratar alguma galera pra ficar fingindo que é você, sei lá, uns bolivianos. Assim. Eu posso fazer um concurso de fake Mari Moon, né? A melhor fake Mari Moon. A pessoa ganha um brinde, não sei. Hoje é quinta-feira, a página da Mari Moon nova estreou na segunda. E ficou bonita pra caralho, parabéns pra equipe que fez, parabéns pra você também, Mari, que participou ativamente. Galera da internet, parabéns. E parabéns pro trabalhou. Rafa também. Porque deixou fazerem. Ah, porque você tá aqui, a gente não quis te excluir. Ah, obrigado. Ah, e lembrando que mais uma vez estamos sem Álvaro Campos presente, ele continua no Rio de Janeiro, graças a Deus. Mas ele mandou, você viu só, né, cara? Ele mandou uma entrevista com o Gregório do Vivier, que foi pro ar na semana passada, muito legal. Pois é, eu acho que os dois estavam bêbados, velho. Tem a leve impressão, cara. No mínimo, né? É isso aí, um abraço, Álvaro, volte nunca mais, cara. Não sentimos a sua falta aqui. Here comes the night time. Muito bem, vamos ler aqui alguns e-mails que chegaram. E-mails e recados, né, Léo? Porque aqui não é só e-mail que a gente lê, ele também os recados postados. Legal, né? Muito bem, primeiro um recado de um cara que estava sumido, fazia tempo que não escrevia o nosso... Grande Valadão. Grande Valadão, somos seus fãs, Geraldo Valadão. Especialmente do seu nome, que infelizmente deve ser fictício, né? A não ser que o cara escreva do Além Túmulo, será? Eu consideraria colocar o nome do meu filho de Geraldo Valadão. É um nome foda. Vamos lá. O meu dele é o seguinte: Ondeizinho, Ondeizinho. Começa muito bem já, né? Cada vez você me impressiona mais com suas pérolas faladas no podcast. E definitivamente essa última merece um comentário. Transformers é um bom filme? Como ousas fazer tremenda afirmação diante de todo o Brasil? Não tens vergonha nessa cara? Eu gosto que ele usa os verbos na... É, nas suas flexões menos comuns, né? É, cara, escreve muito bem, assim, muito pomposamente. Bom, continuando aqui. Incentivando a bilheteria de um filme do maior picareta da história do cinema, o Michael Bay. Parabéns, Ondeizinho, você contribuiu para emburrar ainda mais os adolescentes perdidos da grande nação brasileira. Tem como? Nação que está um pouco menor graças a você. Capite? Olha, cara, se eu tivesse o poder, não sou como todos nós aqui, tivéssemos o poder de causar tamanho impacto na cultura brasileira, nós não estaríamos lendo o seu e-mail. É ou não é? Mas enfim, geral, nós gostamos muito das suas críticas. Como sempre, seu menor embasamento. Você prova não conhecer nada de cinema. É, afinal... Que isso, cara? Não, ele acertou. Michael Bay é um dos maiores picaretas. Mas Transformers não é um bom filme? É. É um bom filme. É, né? Mas... Tudo bem, ele teve um meio certo aí. Ganhou 5. Ele ouviu a gente falar que o Michael Bay é picareta, agora tá repetindo o que a gente falou. E criticando o Transformers de forma equivocada. Mas obviamente. Aí ele teria ouvido a gente falar que o Transformers é legal. Mas ele ouviu. Então, crítica. Mas ele deu ouvidos a uma parcela só do que ele quis. É. Você selecionou o que você queria ouvir da gente. É, tá bom. Beleza. Mas continue escrevendo, Geraldo. É, o próximo recado aqui do Siegfried. Ripacas ouvindo o podcast com os spoilers. Só comentário massa sobre o filme. Vou começar a acompanhar o podcast agora, porque pelo visto é risada garantida. Parabéns aí. Muito obrigado, Siegfried, um abraço pra você também. Sim, depois da edição 48 você pode ouvir todas. ouça os outros que são, foram feitos com muito carinho, só pela minha pessoa, porém, eram muito legais. Não tão legais quanto agora, mas vamos lá. Agora os e-mails, a galera que mandou e-mail para podcastdecinema@mtv.com.br. É o nosso modo de comunicação mais privado, qualquer recado que você queira dar pra gente que não queira colocar nos comentários, onde todo mundo vê. Mas aí a gente lê. A gente vai ler. privado nada, velho. Mais público que o outro. Muito bem, foi o que fez a Luísa Câmara. Oi, galera do podcast. Descobri vocês por um acaso no Google e agora os escuto todo dia e adoro. Já até entrei na comunidade. Agora, ao invés de escutar música, eu coloco no site e escuto vocês. Me divirto muito, fico rindo sozinha. Acho o podcast muito legal e super engraçado. Principalmente o Léo, olha lá, Léo. Olha, tem uma fã. É, isso aí, cara. Que fica fazendo comentários engraçadíssimos. Manda um chupa Álvaro aí, que ele tem a fama do engraçadíssimo. Toma! In your face. Muito bem, ela também tá indicando aqui... O Tarantino's Mind, ela ouviu recentemente o podcast Pulp Fiction. Realmente, Tarantino's Mind é muito legal. E também tá falando, adorei a edição com a Luísa. Ela falou bem do Edward Mãos de Tesoura. Todos os comentários foram super bem colocados. Ela mandou um outro e-mail, na verdade, que é a continuação desse. Queria parabenizar pelo último podcast, o do Transformers, A Vingança dos Derrotados. Vocês tiraram as palavras da minha boca. Muitos dos comentários que fizeram, eu os fiz ao assistir o filme. Me revoltei com a segunda luta do Optimus. Fiquei achando que haveria mais alguma cena logo depois. Quando vi que não ia rolar, fiquei atônita. Acho que foi a edição que mais ri de todas. Muito engraçada. As edições estão ficando cada vez melhores. Vocês três juntos são incríveis. Valeu, galera. É, mas você viu que a edição mais engraçada de todas estava só nós dois, né? Você vê, né? Álvaro, fica aí no Rio, vai. Luísa, um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. E espero que você continue ouvindo, né? Sim, beijo, fã. Beijo, Luísa. Giovana Luizzi. E aí, Ondei, e aí, Léo, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e eu estou com saudades do Álvaro. Quando ele volta, o cara que fala mais palavrão, ele é mega engraçado. Os palavrões ficam engraçados por causa do sotaque dele. Ele tem sotaque, o Álvaro? Cara, e ele é o mais carioca aí de nós três. Vamos ler que nem o Álvaro Campos leria. Vamos ver se a gente fica engraçado aí também. Aí, apoio muito a ideia de mudar o nome do programa. Também acho que é cumprido demais. Mas eu sou muito sem imaginação e não consegui pensar em nada. Mas o maravilhoso podcast de Léo e os outros foi fodaralhaço. Aê! Chega, eu não sei fazer toque de carioca. Tenho apoio. Adoro a abertura do programa, até reconheci umas falas aí no começo. Umas falas não, sua obrigação é conhecer no mínimo a maioria. Giovana. O número 63 foi o primeiro que eu baixei para ouvir no MP3 e com certeza é bem melhor que ouvir no PC. Dá para prestar mais atenção. Bom, um beijão para vocês. Continue com esses podcasts incríveis. É, só tem uma coisa melhor do que ouvir no MP3 player com fone de ouvido. Num carro de som pra sua rua inteira. Isso! Sabe o que o Rafael Loss vai discotecar numa festa agora em Salvador? Ah, e é? Eu sugeri pra ele colocar o podcast de cinema na discotecagem. Imagina. Ah, por que não, velho? Nem que seja só abertura. Tá bom. A abertura é dançante, cara. É, olha só. Giovana, um beijão pra você. Legal que você tá curtindo. O Álvaro volta provavelmente em duas edições, né? Acho que na próxima, na outra. Ele deve estar por aqui já. Último e-mail aqui de Caio Cardoso. Oi, Andei, estou escrevendo essa mensagem para lhe dizer o quanto foi doloroso te ouvir elogiando Transformers. Até agora a ficha... É, pois é. Até agora a ficha não caiu, não consigo aceitar que o senhor é fã daquele filme extremamente constrangedor. Os efeitos especiais são bem feitos? Sim, sim, fato incontestável. O roteiro é bom? Razoável, assim como os roteiristas. A Megan Fox é maravilhosa? Fala sério, eu prefiro a Selma Blair em Hellboy 2. Pé! Não, né, cara? Pelo amor de Deus, Selma Blair. Não, mas aí discutir preferência de qual mulher que ele prefere, ok, né? Tudo bem, você prefere ela, a gente prefere... Sobra mais, sobra a Megan Fox. Bom, continuando, ele fala da Selma Blair e a Drew Barrymore em letra e música. Ambas são atrizes ruins, porém elas têm atitude e carisma, algo que nem a Megan Fox consegue ter. Uma mulher vazia que só serve como objeto de decoração. É, a gente já falou bastante sobre isso. Sou obrigado a concordar um pouco com ele, cara. E eu sou fã da Drew Barrymore. Eu também, mas eu não acho ela má atriz, não. Isso não, então, acho. Mas eu sou fã dela. Eu gosto das atuações dela. Ela com a boquinha, tipo, paralisia cerebral parcial. Ela é fofa, né? É legal, mano. Ele continua. Entre os outros defeitos de Transformers, posso citar as sequências de ação confusas, a vergonhosa cena na qual um Transformer mija em cima do John Torturo, e por fim, achei estranho terem dado uma personalidade humana aos robôs. Tipo aquele Transformer Mano do Gueto que aparece na cena na qual os Transformers se apresentam pro personagem do Shia LaBeouf, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Caio, rapaz, o Transformers 1 é legal sim. Eu repito aqui. Eu não entendo porque causou tanta polêmica assim, né? Ah, cara. Vai pesquisar aí, você vai ver que a crítica, de modo geral, gostou sim do primeiro Transformers. Não, peraí. Aí eu sou obrigado a intervir. Por quê? Apesar da crítica ter gostado, o cara tem personalidade e não gosta, ué. É marrento. A gente vai passar por isso daqui a dois podcasts, quando o Álvaro voltar, porque a gente vai ter que defender algum filme que todo mundo fala mal e a gente gosta. É. Então... Enfim, cara, você não quer ver, sabe, não veja, deixa que quem gosta ver. O segundo, concordo com você, ou não sei se você viu o segundo, mas o segundo temos que admitir que é uma grande bomba. É, né? Dá uma perdidinha no fio da meada. E amadureceu mal na minha cabeça o segundo filme, sabia? Ah, é? Você gosta menos dele agora? Gosto menos dele agora. Pô, que droga. Pois é. Enfim, esses foram os e-mails da semana. E vamos agora, Mary Moon e Rafa Loso falando sobre animes. A gente calado, né? Porque, meu, não manjo porra nenhuma. Legal, pra começar aqui, a gente colocou, como sempre, estamos gravando com o microfone e o computador do lado, de olho no Twitter, ver o que a galera tá comentando. E eu perguntei aqui, pra começar, qual que é o seu anime predileto, que você mais gosta? Vamos a algumas respostas. O Drink Starbucks tá dizendo que Sakura Card Captors e Saudade. O Igirose, meu anime favorito é Death Note. Aê! Naru, é, Sakuta Card Captor, sim, prefiro os mais antigos, e Soujo. Então, uma boa hora pra gente falar sobre esse assunto, na verdade. Então, tem todo tipo de assunto nos animes em geral. Então tem assim, tem aventura, tem, sei lá, as coisas mais de ciborgue, todas as loucuras, eles normalmente dividem em categorias. Shoujo são os animes de menina. Ah, tipo Sailor Moon. Ah, tipo, não é um. Isso é uma categoria. É uma categoria de animes. Ah, os tipo Naruto, assim, é mais shonen, que são os mais de menino. Que não necessariamente é só de menino, entendeu? Mas tipicamente costuma agradar mais aos meninos do que às meninas. Nossa, tem várias respostas. Eu sou da teoria de que... Sakura Card Captors, acho que tá ganhando. É, então o sono do Yuemi tá lembrando do Spirit Away, que é o Chihiro, né? Sailor Moon, tô vendo ali a Vanessa Rocha. Muito bem, antes de a gente falar sobre os estilos, sobre os animes mais legais, mais importantes, Mari, explique por que que existe essa diferença entre as pessoas dizerem anime ou anime, ou não tem diferença, por que que essa polêmica existe? Então, tem maior história, né? Dizem que veio do francês, anime. E você sabe que japonês pra falar inglês é complicado, né? Os caras têm uma bela dificuldade, porque a língua deles tem várias sílabas diferentes, enfim e tal. E normalmente tudo que é gringo, né, e animação veio gringa, né? Eles tiveram esse contato aí depois da Segunda Guerra, contato com a cultura ocidental e tal. Veio da gringa, então eles costumam dar um nome meio americano mesmo. Eles não traduzem que nem a gente, animação. Uhum. Então virou anime mesmo. Agora lá, pra eles, você fala anime, pra eles é tudo que é animação. Então Disney estaria incluso. Agora pra gente... A animação é Disney e anime é os japoneses. Aliás, uma pergunta. Jinji Tartakovsky, né? Meninas superpoderosas, esse tipo de coisa. Que tem uma linguagem de... Por exemplo, as meninas superpoderosas, na hora que vão dar um golpe em alguém, o fundo fica, não, fica rachurado. No Dexter também. Tipo, o vilão, na hora que toma porrada... Mostra um frame dele sem o dente, sem nada. No frame seguinte ele já tá com dente. São coisas típicas de anime, né? Tipo aquelas gotonas de suor que no take uhum. seguinte já não existe mais e tal. Dá pra considerar isso como anime também ou não? Eu não considero, não. Pra mim é uma animação americana, porque... Ai, por mais que tenha influência, nitidamente tem influência, mas... Todas as outras características de um desenho animado japonês não são, até porque não é mas japonês, que outras? Não é feito no Japão. Agora, não, mas por outro que... lado, por outro lado, dá ver, por outro lado, dá pra ver que a influência do anime japonês está bem clara e isso é muito legal. E eu acho que até um dos grandes responsáveis por isso, acho não, né, é um fato, é a internet e as pessoas procurarem culturas alternativas à cultura mainstream, que a gente está mega acostumado, que é a cultura americana, que vem via as grandes redes de televisão e tudo mais. Agora, o que é engraçado, por exemplo, no caso das garotas superpoderosas, garotas ou meninas? Meninas. Meninas superpoderosas, meninas. É que tem uma versão japonesa que agora que estreou via Cartoon Network Japão. Mas, meu, vai ser o quê? Mais japonês? Que é mais... É muito mais legal. Japonês. Aí, né? E aí, tipo, rola... o olho ficou maior. E aí, a gota de sorte é maior ainda. E aí rola uma viagem muito grande, que é tipo... ok, você faz uma parada influenciada em alguma cultura, e aí aquela cultura retribui fazendo uma versão daquilo... estilizada como, saca, é uma viagem e que isso não tem pra fim. Não dizer, né, porque na verdade a animação japonesa com olhinho grande é uma influência da animação ocidental, dizem muitas vezes, tem muita referência aí dizendo que é por causa da Disney, total. Que, né, o Mickey com aquele olhão e é, tal. O Astro Boy é fortemente influenciado pelo Mickey. Mas Astro Boy, por exemplo, não é antes dessa influência, não é antes dos japoneses tomarem a... O Astro Boy é o primeiro anime foda que Então, mas de que ano que ele é? É de 63, o Astro Boy. Ele foi de 63 a 66. O primeiro anime que se tem notícia... Isso é um cara que não manja nada, né, de anime. Bom, daí. Exatamente. Pesquisou. Cola, né, o primeiro anime que se tem notícia... fiz uma colinha aqui. O primeiro anime que se tem notícia é de 17... ainda sem som, influenciado muito pelas animações russas, francesas e alemãs que estavam sendo feitas. E também os Estados Unidos, é claro. E depois, o primeiro anime com som saiu em 33. Agora, voltando no lance da... Então, mas esses daí tinham olhões ou não? Então, já não sei. Acho que na época todo mundo tinha olhão. É. Lembra Betty Boo? Exatamente. Lembra... Enfim, Gato Félix. Mas peraí, Betty Boo e Gato Félix são ocidentais, não são orientais. Não, mas aí são as influências. E aí é legal você ver isso, né? Como a animação japonesa, de alguma forma, ou melhor, de todas as formas, se influenciou muito pela animação ocidental. E agora a animação ocidental vai se influenciar pela animação japonesa, assim, né? Vira um ciclo vicioso, né? Exatamente. E é muito louco também. Que só pra terminar o meu raciocínio, você... Tem uma animação que chama Horton e o Mundo dos Ken, você assistiu? Sim! Muito legal, né, cara? E tem uma cena do Horton que é um anime, assim, né? Que é ele imaginando, brigando com não sei o que, o elefante. E aí o desenho, que é uma animação em 3D, por, sei lá, 3 minutos, vira um anime 2D, desenhado à mão. Legal muito pra caralho, assim. Muito bom. É outro que também tem uma cena assim, é o próprio filme do Kill Bill. Tem uma cena em anime no meio do... Ah, que é preto e branco quando ela vai matar os 88 loucos, né? Nossa, mas... quando não, mata é quando mata o pai, mata, a mãe. Exatamente. Pai, a mãe dela. Da Oshi... Oshiri. Cuidado, que Oshirini já é palavrão em japonês, hein, pessoal? Fudeu, né? Opa, cara? Ensina isso. Isso é a primeira coisa que a gente tem que aprender em qualquer língua. Tenho certeza que vocês querem aprender. Claro! Sim! Por favor, esse podcast é cultura. Oshirini irete significa enfia no. É muito engraçado também dessa história, dessa parte da história da animação, que na época, no começo do século passado, a animação era uma coisa muito... A animação em geral, o desenho animado, era uma coisa muito para adulto. Uhum. Mais do que para criança até. E o desenho japonês, como surgiu nessa época, pegou muito disso. Eu tava até final de semana assistindo os desenhos antigos da Betty Boop. E, meu, é tipo impressionante, assim, não faz sentido nenhum, assim, pra uma criança assistir, assim, é tipo bizarro, é tipo, enfim, é uma viagem de ácido. Não, é, e a Betty Boop, pessoalmente, tinha todo o lance da sensualidade, é, né? Então. É, meio sexy demais. E aí, o desenho japonês, o anime japonês, ele pega justamente dessa época, é influenciado e cria todas as subculturas e desenhos que são altamente... Mesmo os mais infantis têm versões feitas pelas pessoas... É, que sexualiza. Ah, e todo anime tem o hentai correspondente. Exatamente. Né? Então é muito louco. É muito louco. Que é muito louco porque quebra esse paradigma de que desenho animado é uma coisa pra criança, né? Que a gente teve muito isso nos anos 90, nos anos 80, principalmente, com a geração que de desenhos animados americanos feitos a partir de brinquedos e essa relação. Eu toda. Acho que na real essa relação animação e criança, ela se fortaleceu realmente na década de 60 e 70. Com a Disney, né, cara? Com a Disney, especialmente, com Hanna-Barbera, que fazia animação infantil, né? Aí tinha aqueles desenhos todos de super-heróis, né? Do Super-Homem, Liga da Justiça. E era feito realmente pra criança. E você pega já, que nem essa tendência de fazer animação pra adulto, já é uma coisa que vem do final dos anos 90, ou melhor, final dos anos 80 com os Simpsons, né? E que depois foi ganhando cada vez mais volume de produção, assim, né? Hoje você tem animação, que nem os filmes da Pixar, não dá pra você falar que são feitos pra criança, né? São feitos também pra criança. Pra família. É. São feitos pra todo mundo. Mas, por exemplo, Uma Família da Pesada, é que eu não sei um exemplo japonês pra citar, mas, enfim, é um desenho feito pra adulto e ponto. É. Sabe, apesar de ter um traço limpo, não ter sombra, etc, mas... Cara, é pra adulto total, o enredo e voltando é muito cabeludo. A influência na animação ocidental do anime, tem que lembrar do Kung Fu Panda também, né, cara? Que foi um sucesso estrondoso, fez tanto de crítica quanto de público, bilheteria gigantesca, ganhou o Globo de Ouro de animação, quer dizer, foi muito bem e se vale pra cacete de todos os elementos que compõem ali o anime e a animação oriental e tal. E é muito legal, né? Muito bem feito, enfim. Vocês viram o Kung Fu Panda? Oh, yeah! Não vi ainda! Eu ia vir final de semana, mas acabei não vendo. É lindinho! Cara, que falha de caráter! Tô louco pra ver! Ah, que horror! Eu vou ver. Tá, eu acho que o primeiro anime realmente a ter fazer um barulho de verdade foi o Astro Boy, como a gente falou. Em 63. E ele é do Osamu Tezuka, que é o cara mega old school, que até nos últimos tempos assim tava fazendo uns animes bem bacanas. Ele é vivo ainda, será? Não. Morreu. Coitado. A história do Astro Man, do Astro Boy. Astro Man ainda, quer dizer, agora já faz tempo, já virou Astro Man. A história do Astro Boy, ele é um ciborgue, é um futuro onde os ciborgues convivem em harmonia com os seres humanos. E aí um cientista X morre o filho dele e ele cria um filho de mentira, um filho cibernético, né? Um ciborgue. Um cyberfilho. É tipo o Pinóquio, só que cibernético. Exatamente. E é legal lembrar que o Astro Boy vai virar um longa de animação em 3D, já saíram alguns trailers. Ocidental. Que trailer ocidental. Legal. Ocidental. É verdade. Eu gostei também do trailer, mas também não me impressionou demais. Ah, né? Cara, eu achei muito bacana, velho. Quem dubla o Astro Boy é o Fred Highmore, né? Que fez a fantástica Fábrica de Chocolate, fez Em Busca da Terra do Nunca, né? Com Johnny Depp. Arrasou. E o bonito do Astro Boy, que é essa primeira história que começou todo o lance do anime, que eu acho que é muito legal, é que a temática meio que foi... A temática de Astro Boy meio que deu o tom pra toda a temática do anime, que é vai muito além, vai, além de ter um conflito existencial interno muito grande e misturar a tecnologia com a realidade e tradição, enfim, toda a cultura japonesa, toda a tradição japonesa com a linguagem moderna e trazer, e modernizar as tradições milenares japonesas, que são uma coisa que é uma coisa muito legal sempre que os animes fazem, enquanto a gente aqui faz questão de esquecer nossa cultura cada vez mais. Por exemplo, a gente não tem nada que fale sobre Bumba Meu Boi na cultura pop. Ah, peraí, vamos ter besouro logo mais. É verdade. Ah, é, tem essa história. Então, isso é legal, esse tipo de iniciativa é legal, é. Mas é meio, sei lá, não é... É que o que eu quero dizer é que o japonês, ele não deixa... Não querendo dizer que Besouro é assim, porque eu não sei, não vi o filme. A cultura deles é mais legal, vai. Não, mas... Não, peraí, os caras têm uma cultura mais... muito mais antiga que a nossa. Exatamente. Mas é que eles investem mais nisso também. Eles investem mais em você realmente fazer com que uma parada milenar seja pop, seja legal, assim, seja interessante... De uma maneira pop, de uma maneira consumista e capitalista. Não fica uma coisa... Ah, não, eles conseguem misturar... fazer uma roupa... Não, o que eu quero dizer não é uma estética da fome. Entendi. Saca? Não é uma coisa paralela, tipo, underground. Vamos incentivar... Defender a nossa cultura. É, não, isso, isso é legal, isso coisa... é a gente. É, legal. E o que é muito foda também, e ao mesmo tempo, o que é muito profundo no anime, que eu acho que é principal, se você for perceber, no fundo, o centro de toda a história de anime é uma explosão, é uma perda, é uma maneira do Japão exterminar, expurgar os maus e, principalmente, reconstruir uma identidade depois da bomba atômica, que foi o que destruiu o país no começo, na primeira metade do século passado. E que é uma maneira de culturalmente o país se reinventar e se acreditar numa coisa que fica o tempo inteiro. É muito engraçado o que acontece. É que eu acho isso muito importante. Eu vou falar é que, meu, o japonês o tempo todo tá correndo atrás de... Não, não é isso. Tá correndo atrás de, meu, de monstro atômico gigante. E, cara, isso daí é muito foda mesmo. Os caras têm o cu na mão o tempo todo de, ai, meu Deus, eu vou virar um monstro gigante por causa da radiação da bomba atômica. Ó, Tóquio vai ser pisoteada por um monstro gigante. Esse monstro gigante, acho que até... Vai, extrapolando um pouco, pode ser uma metáfora pro imperialismo norte-americano, sabe? É um monstro gigante destruindo prédios de papelão em Tóquio. E aí que entendeu? Tá não só o imperialismo americano, mas como o próprio imperialismo japonês, que é, no final das contas, o culpado pela bomba atômica. Porque se não fosse o imperialismo japonês, não existiria a retaliação americana e, enfim, Pode crer, tipo, o Satan Gozo era de outro país, de outro planeta, mas o Magaren era japonês. Exatamente. E tava... É muito complexo. E as histórias dos animes são muito complexas, assim, tipo, nada acontece por acaso, sempre tem uma explicação que você vai, e você vai exorcizando seus grandes maus. Você fala de você expurgar demônios em relação à Segunda Guerra, tem um anime que estava me falando, que é o... Ah, sim, o Túmulo dos Vagalumes, que é muito triste. Que é anti-guerra, cara. E é muito pesado, eu não quis ver, porque eu sabia que eu ia chorar. Nossa, você não... durante um mês. É, não, realmente você chora, assim, rios de lágrimas, sabe? É muito, muito triste. É a história de dois órfãos que... Os pais deles morrem durante o bombardeio, né? Não necessariamente o bombardeio da bomba atômica. Os pais deles morrem, eles já estão órfãos quando cai a bomba. Eu não lembro se foi Hiroshima ou Nagasaki, mas eles estavam perto, eles não estavam no epicentro. E aí, eles sofrem toda a parada, sabe, pós-bomba atômica, pós-radiação. Aí é um casal de irmãos, a menininha é bem novinha, assim, deve ter uns 6 anos, e o moleque tem uns 10. E aí a menininha toma aquela água radioativa, que sempre tem uma chuva, né, tipo depois do cogumelo nuclear. Toda a água evapora daquele lugar e tem uma chuva que cai trazendo radiação. Boa parte da radiação pra Terra de volta. E aí a menina tava morrendo de sede, tomou aquela água e aí fica cheio de poderes. Sem spoilers, por favor. Porque no mundo Marvel, é louco, né, cara? Se fosse uma história do mundo Marvel, a pessoa você ganhava a tomaria água e ganharia, sei lá, né? Asas. Super nuclear girl, whatever. mas não. Mas eu acho nesse que anime aí, é mais. Eu acho mais que aí tem uma chão, questão assim, que tá entrando, que é essa imaginação americana, Marvel e DC e os super-heróis americanos. Que hoje dominam o cinema e que dominam a cultura pop, mas que eu acho, eu tenho uma crítica muito grande, que tem uma grande diferença muito grande entre os heróis americanos e os heróis dos animes japoneses, é que os heróis americanos são os mesmos, com a mesma história. Ninguém morre, desde 1900 dizer, e bolinha. Morre, renasce 27 vezes, tipo Super-Homem. Ah, peraí, mas Goku é a mesma coisa, sabe? Já morreu e já, meu, é transpassou o poder de destruir um planeta. Mas é muito mais recente. Peraí, o Goku é uma exceção. Normalmente quando você pega os animes, os mangás, sempre tem começo, meio e fim. Tá bom, vamos lá. Ao invés de Goku, então deixa eu citar Cavaleiro do Zodíaco, quantas vezes que eles já não morreram e voltaram e morreram de novo. Entendeu? Não dura muito tempo. Desde a década de 50 que os heróis basicamente são os mesmos, assim. Exatamente. Né? O universo DC e Marvel. Eu acho que os ocidentais têm dificuldade de dar ponto final nas histórias. Eu acho que isso é um fato. Ele tem um começo, meio e fim a história, sabe? Porque o personagem não pode ser uma característica. Tudo bem, o Super-Homem é o quê? Tem que ter aquela historinha, sabe? Agora você pega os personagens de anime e de mangá. Eles têm uma riqueza de detalhes absurda, sabe? E eles se enobrecem pelos sofrimentos, pelas perdas, por como ele vai superar as dificuldades, sabe? É muito sentimento envolvido, não tem tanto, sabe, era bonita ou era feia, sabe? É pobre ou é rico, tem toda uma riqueza de detalhes ali. E eles têm um arco de história pra cumprir e vão cumprir esse arco quando termina, acabou. E é começo, meio e fim, mesmo pronto, que esse acabou, arco demore 5.000 edições. Demore, várias edições, então. Goku, E tem outra, Homem-Aranha. Todo mundo sabe como surgiu o Homem-Aranha. Aí vai lá, faz o primeiro quadrinho, aí faz o segundo quadrinho, aí faz a série de TV, aí faz outra série de TV, aí faz um anime pra uma animação pra TV, aí faz um filme, aí faz outro filme. Tudo com a mesma história, saca? Todo mundo sabe que ele foi lá, foi picado. Olha, cara, você nunca vai me convencer de que o Homem-Aranha é menos legal do que qualquer personagem do anime. Não é que seja legal, ele é legal. Eu também adoro. Mas, meu, precisa fazer outro filme pra contar a mesma... Outro Batman pra contar a mesma história que a gente viu do Batman há 5 anos atrás? Mas aí... É que eu acho que... Então tem várias coisas. O Batman é um caso, assim, saca? Entendeu? Porque isso quer dizer? O Batman foi a reinvenção do personagem, assim. A história de origem que você vê no Batman Begins não tem nada a ver com a história de origem que você vê no Batman do Tim Burton. Mas aí no Japão. E eu acho que talvez a saída da cultura ocidental pra ficar renovando esses personagens é achar novos modos de contar a mesma história. Que pode ser a mesma história. No seu âmago central, assim, só que na realidade cada pessoa que está contando ali vai inserir ideias e inserir novidades, sei lá, pensamentos para deixar aquilo saboroso. É, independentemente de qual é melhor, qual é melhor, tirando a comparação, tirando o ranqueamento, mas só pela comparação, essa é a diferença básica, que no Japão, ao invés de você contar de novo a história, você vai criar outros personagens e vai contar outra história. Por exemplo, o Avatar, né, que é um anime e tal, e agora vai virar um filme, não confundindo com o Avatar do James Cameron, e sim com o Avatar do M. Night Shyamalan. The Last Airbender. É, isso. Que, na verdade, até tiraram o título Avatar do filme, mas enfim, é a história do menininho careca com a testa na cabeça e tal. Você acha que no filme do M. Night Shyamalan... Não... Shyamalan. Né? Ninguém sabe falar o nome dele, gente. Ah, whatever. Difícil, né? Eu também não sei falar. M. Night whatever. Não vai contar a história do moleque desde o início? Você acha que eles não vão introduzir o personagem? Não, já vão... Até porque é a versão ocidental pra história, né? Exatamente. Mas até porque o Avatar é americano. É indiano, né? Mas tudo bem. Ah, série americana? O Avatar é americano. É indiano. Ah, sim, mas isso aqui o dinheiro é americano, né? E o Avatar é verdade. É, globalização. Eu entendi o que quis dizer, mas lembrando que o Avatar... Eu falei uma grande merda agora. Não, o Avatar, ele é o primeiro anime de sucesso feito fora do Japão. Ele é americano. E até existe até uma grande polêmica agora que o filme que vai ser feito é com um americano. Tipo, eles fizeram o personagem, ele é de anime japonês, mas quando eles foram transformar no cinema, eles usaram um moleque ocidental. Enfim, a galera tá enfurecida, os fãs de Avatar estão enfurecidos na internet. Mas eu entendo o que você quer dizer. Por exemplo, Death Note tem umas 5 versões, sei lá. Porque, por exemplo, Akira... Tem filme. Não, mas isso é normal, você cartoon, fazer... Não, cara, quando você vai transpor de uma mídia pra outra, você vai ter que... O anime, mas ainda que seja feito... O Astro Boy é um exemplo também, que tem... 30 milhões de versões. É, e seria um super-homem, mais ou menos, um super-homem no Japão. Mas ainda assim, as pessoas são incentivadas a criar. Por exemplo, o Astro Boy, ele é do Tezuka, ele é daquela parada do Tezuka. Se você, Léo Miranda, vai começar um cartoon, que você quer começar a fazer um desenho, você não vai entrar na Marvel e escrever sobre o Homem-Aranha. Não, você vai criar seus personagens e você pode até trabalhar pro Tezuka, mas com os teus personagens enquanto uma coisa, entendeu? Pro teu estúdio. É, isso então é uma coisa muito isso no louca modelo oriental. No modelo oriental. Porque você tem um artista fazendo o mangá inteiro. Ah, uma coisa muito louca. Você tem todo mundo lá é Frank Miller, cara. O cara escreve, desenha, roteiriza, colore. O único mangá que eu li na vida foi O Lobo Solitário. Do caralho. Do caralho, mas eu li duas edições. Porra, velho. De 100, sei lá. De 100 que foram traduzidas, porque, legal, sei lá. Eu tenho problema com séries e tal. O Bruno vai gostar dos hentais, né? E tem uma outra questão também que eu ia falar. Ah, hentai, entendi. Dá pra continuar na comparação? É, a putaria em quadrinhos. Cara, que isso é outra coisa. Eu não sei se a gente já pode entrar nesse período, mas eu não entendo por que cargas d'água... Meu, o japonês tem a mente mais pervertida pra esse tipo de coisa. Respeitão. São as piores putarias. E é censurado, cara! Como assim é censurado? Lógico que é! Você pega a hentai. É não, você pega a hentai, tipo, são as piores putarias e aí tem os quadriculadinhos ali nos genitais, tá, cara. Tá no site americano, velho. Ah, não. Aliás, é possível, posso falar não. Uma outra coisa? O japonês não tem vergonha de nada, né? É impressionante, porque você vê os animes, mesmo Sailor Moon, que é pra um público adolescente jovem, meninas. Tem um casal de lésbicas, entendeu? E aí tudo bem, sabe? Eles são muito de boa, assim. Pra eles, o isso sexo é legal, não é uma coisa né? tão é legal, absurda, né? sabe? Mas você tá querendo dizer que toda essa censura é feita por americanos? Não é possível. Sim, sabe o que acontece? Sailor Moon, por exemplo, foi pros Estados Unidos. As meninas que eram lésbicas, eles traduziram como primas. Ai. Aí tinha um outro casal de homossexuais, eles fizeram com que um dos homossexuais fosse dublado por uma mulher. E aí tinha Sailor Moon fazendo transformações, aparecia várias formas do corpo, eles cortaram. Ou então ela tomando banho de bolha, aparecia um pouquinho do peito dela, colocavam mais bolha. Tipo, isso é tudo americano, não é de americano. Os americanos, cara, eles fazem umas sacanagens com a cultura japonesa. Aliás, só pros americanos, só uma coisinha aqui. Chupa Ashton Kutcher. Puta, futebol de novo, é inevitável, cara. Porra, onde aí? Para, mano. Não, mas agora já virou todo um outro assunto. Já expandiu o universo de futebol, cara. Era o universo da internet. Mas enfim... Meu, é muita sacanagem, cara. Se você pegar, por exemplo, o One Piece, que tem um personagem que fuma, na versão americana, eles colocaram um pirulito. É, eles tiveram meu, cara de pau. Mas aí é sacanagem mesmo, não, né? É tipo mudar o conceito do personagem. Mas isso né? é muito normal nos Estados Unidos, eles fazerem muita censura. É tipo amputar um personagem, assim, saca? Pô, cara. Não, tem pior do que fazer com um personagem homossexual homem vir uma mulher? Pô, meu, que isso, não, isso cara. Sem contar o que eles fizeram com aquela série... como é que é o nome de ação dos... Tantas. Não é o Rama Meio, não. Não, né? não, aquela americana, os que tem uns dragões... Power Rangers. Power Rangers. Ah, o que o Power Ranger faz com as... Você sabe que a série que eles fazem com a série sim, japonesa. Sim, que eles compraram as cenas de luta e depois colocaram a historinha americana de colégio e... Né, horríveis, uma novelinha no meio, tiram completamente. Não, mas pera lá, como é que chama esse formato mesmo de... Sentai. Cara, você vai me dizer que os centais, mesmo os orientais, têm histórias maravilhosas. Pô, cara, Jasper é legal. Jasper é legal. Jasper é legal. Oh, pô, aliás... Não, é legal, você quer uma parada não. Trágica, não. Então, eu defendo tanto o Jasper... A história trágica do Gildai. A galera chora na cena do Gildai. Não, mano, é triste. O Gildai mó deprê, lá... Não, e quando... O Gildai não é o que... Que crescia, né? É o que fazia os bichos crescerem, mas ele não é do Jaspion, ele é do Changeman. Mas Jaspion, cara, eu defendo o Jaspion como sendo assim, tudo que é original do Japão foi feito em Jaspion, eles gastaram, agora é só repeteco, cara. Tudo. Jaspion é o poderoso chefão do Japão. Exatamente, velho. É uma teoria completamente furada porque no Japão a galera ignorou completamente o Jaspion. Nem sabe que o Jaspion existiu. É porque sabe ele... disso, né? Então, eles devem ter essa mancha no coração. É tipo lixo pra eles, assim. Na minha visão, o Jaspion é uma cópia do Robocop. Ou é o... Não, não, você tá maluco. Não, ele é mais velho. O Satan Ghost. O Satan Ghost é uma cópia do Darth Vader e não tem como negar. Vamos dar alguns vídeos aqui. Isso não tem como negar. Mas... Eu tenho um primo cujo apelido é Satan Ghost. E aí o que eu ia falar? Pô, eu ia falar tanta coisa. Ah não, eu lembro que eu ia falar. Eu ia falar galera. Tanta coisa. Vamos ler alguns twitters aqui antes que o Rafa resolva falar tanta twitters. Coisa. Vou descansar. Eu perguntei aqui o que as pessoas preferem, anime ou mangá. Pra quem é um aso e não sabe o que é mangá ainda, mangá são os quadrinhos japoneses que você lê de trás pra frente, normalmente em preto e branco, certo? Uhum. Impresso em papel jornal. Uhum. Isso. Economia máxima. Economia master. Vamos lá. E os animes são os desenhos. Os animes são desenhos animados. Exatamente. Japoneses. Luiz Marim diz, depende muito de qual mangá barra anime. Por exemplo, prefiro o anime do... XXXHolic, uhum. E prefiro o mangá do Naruto. É, tem isso também, adaptação às vezes não... Tem muitas coincidências, né? Tem muitas coincidências não, mas tem muitos mangás que também são animes e vice-versa. É, né? Akira, por exemplo, é os dois com... e eu acho o anime muito mais foda-aralhástico. Akira. Akira. É, Camila Orleans. Os dois são bons, anime de luta é mais legal, mas o mangá geralmente é mais completo. Rubens Mendes, o mangá é a história original, é ali que o mangaká cria o mundo e os personagens. O que seria o mangaká? Mangaká, acho que mangaká. É tipo o autor. Creator? Tô chutando, assim. É o Frank Miller da história, né? É, deve ser o mangá creator. Sei lá. Eu sou tão gênio assim do mangá, percebi tudo. É, pro mangá existe muito mais controle do criador do que um anime. É, eu acho engraçadíssimo também uma coisa de mangá, é que o autor tem uma liberdade completa, né? Porque é só ele que tá fazendo aquilo. Então, às vezes, tem muita lateral de página que ele faz umas zoeiras, às vezes no final do negócio ele faz, tipo, sei lá, o Nana, ele tem o cantinho da Junco, sabe? Aí faz toda uma história. Aí, de repente, do nada, se ele quiser mudar, dar uma pausa na história, fazer uma edição só contando a história de um personagem extra, ele pode, entendeu? E no anime não, você tem mais que pensar nessa história mais comercial. Uhum. Né? É a equipe, né? O cara não pode ter tanto essa coisa de autoral quando você tá com um time de 50 pessoas recebendo salário todo mês, sabe? Mas não, por outro lado, é legal pirando que na você batatinha. Tem vários outros artistas trabalhando, como por exemplo a galera que trampa com música, você tem toda uma trilha sonora irada, você vê os filmes do Hayao Miyazaki, que são absurdos, assim. É muito bem feito, é uma equipe irada. Isso acaba dependendo do talento de outras pessoas também. Por exemplo, às vezes você tem uma ideia mó boa, que funciona mó bem em mangá, mas aí quando aquele personagem vai ser dublado, tem uma dubladora que, sei lá, não ficou tão legal, né? E aí você acaba perdendo naquilo, a essência do personagem acaba ficando ruim por causa de uma... É, cara, muito mais coisa. E dublagem japonesa é uma coisa foda, né, cara? Porque a língua deles é muito legal. É engraçado que não percebe entonação nenhuma, né? Tipo, não te passa emoção, lógico que a gente não entende. Não, você, porque, ó, Bruno, você não manja de japonês, mas assim, eu tenho ouvido mangás e animes e galera falando japonês há muito tempo, então eu saco tudo, assim, é muito engraçado. Você saca totalmente a entonação. Então, por exemplo, tem os caras que são mais bravos, são os caras maiores que falam, sabe? Tem um jeito típico de falar que é muito divertido. E quando você começa a pegar o gosto pela coisa, nossa, é muito engraçado. As meninas, elas dublam, devem dublar normal, e o cara do som vai lá e bota o pinch no máximo, né? Que é pra ficar com voz de formiga, tá ligado? É. É legal as dubladoras brasileiras fazendo adaptação. Aliás, inclusive, aproveito pra dizer que a dublagem brasileira é muito boa, cara. É. A galera manda muito bem, porque nos animes você tem muita expressão, sabe? Muita variedade de voz e tal, né? Grita, faz alto, grosso, não sei o quê. E os brasileiros são, pra mim, são os melhores dubladores. Não, o Brasil sempre teve muito destaque em dublagem, né? Vive ganhando prêmio da Disney, por exemplo, porque a Disney premia, né? Os países que melhor dublam as suas obras. O Brasil vira e mexe e ganha. Como esse é um podcast de cinema, no final das contas, vamos falar de algumas longas-metragens bacanas de anime. Já introduzimos, né, anime. Já, acho que já. Bom, vale dizer que lá no Japão, antes de até falar dos que saíram aqui no Ocidente, que bombaram pra caramba, como Chihiro, enfim, a lista. Lá no Japão, tem muito filme de mangá e de anime que a gente nem fica sabendo, assim. É. Por exemplo, One Piece tem 10 filmes, além da série tá no episódio. Mas aí são 400. Filmes, mas não são. Então, não é cinema exatamente, né? São filmes, cinema. Mas são feitos pra TV. Não, cinema. É? Tem de tudo, cinema, cara. Cinema, tem de tudo. Tem especiais pra TV, é igual aqui. Mas tem cinema também. E nessas horas a gente agradece a internet, né? Por facilitar assim, essa comunicação Japão-Brasil e colocar tudo ali pra gente poder baixar. E as pessoas que legendam, né? Também. Ah, é! Muito obrigada, aliás. Fica aqui também obrigada a todas as pessoas muito simpáticas que fazem fansub, né? Que traduzem bonitinho. A galera faz com primor. Parabéns. E até uma coisa que a gente tava falando antes, né? Que... No fundo, pra você gostar de anime e mangá, basta você começar, cara, porque... Não, você tem que se converter, não é começar. Não, você começa, pra começar a se converter. Você tem que passar por um ritual ali e falar que você vai comprometer, tipo, 40 horas semanais, exatamente. No mínimo. Não é tão difícil. Eu tenho problema com séries de forma geral, já falei isso aqui. E anime que nem One Piece, cara. Tem 500 episódios no bagulho. 400. Vou gastar quanto tempo da minha vida pra assistir uma parada dela? Mas aí Lost, cara. Mas eu Lost também. Eu tenho problema com então... Não, mas eu assisto Lost e eu gasto muito tempo. Mais com você, Bruno. Mas o que? Mas se eu assistisse Lost, aí é mais uma coisa, saca? Tipo, além do Lost, eu teria que assistir mais 400 episódios de One Piece sem falar todos os outros animes. Né? É que você não vai assistir 400, você vai assistir um. Amanhã outro, daqui três dias outro. Vai devagarzinho. Semana que vem você vai ver mais dois. Eu prefiro ficar com os longa-metragens, que são longos, mas são um só, né? Conta pra gente quais são os longas-metragens que você já viu, que você curtiu, que são de Akira, anime. Eu acho assim, falando dos longa-metragens, o primeiro que talvez tenha sido o primeiro contato da galera ocidental com o anime, pra mim, certamente, foi. E eu não lembro também de ter tido... alguma atenção pra anime no Brasil antes disso, no Brasil não, mas no mundo ocidental de forma geral, que é o Akira, que veio de um mangá foi muito foda, 1988, né? 88, ó. Tipo... e aí, cara, eu revi recentemente o filme, é sensacional, né, cara, a animação, e aí todas aquelas limitações técnicas que acabou marcando o anime de certa forma, a galera fazia daquele jeito porque não tinha dinheiro pra fazer, né? E aí acabou virando um estilo, e aí você vê um longa que nem Akira, esquece, né, cara? Tem, lógico, a estética do anime, só que não existe limitação e... Limitação e é zero, velho, é tipo feito, né? 200 quadros por segundo, aquela nossa, porra. Não, sem contar os cenários, acho que assim, os cenários desses filmes são muito impressionantes, né? Putz, um detalhamento... Você vê a cidade, assim, cada janelinha de prédio tem uma pessoa lá dentro dando shout, sabe? E o roteiro é mais complexo que qualquer animação feita no ocidental na história. Acho que isso é uma característica, inclusive, dos animes. Dos animes. Eu acho, e vale dizer que a animação do Akira, ela se destaca tanto porque foi uma intenção que ela se destacasse tanto. Tipo, não sei quanto tempo, não lembro quanto tempo agora, vai até pesquisar de repente, quanto tempo foi demorou-se na produção de Akira. Mas eu sei que foi um bom tempo, foi muito mais do que o normal, foi realmente uma produção muito, como é que se diz? Dedicada, dedicada, né? E vale dizer que foi por isso que chamou toda a atenção. Não pela história. Não pelo intencional. Cara, não. O japonês quando encasqueta porque... com alguma coisa, ele... Tipo, não, e não só isso. Ninguém tira aquilo do objetivo dele, né? Ninguém tira... E o que eu quero dizer é que esse salto técnico que foi visto em Akira, que fez com que Akira marcasse tanto a nossa geração, e, enfim, fosse um filme tão bom... Foi porque tecnicamente ele evoluiu. Foi o culpado aqui não é porque a história é boa, porque teve um talento. Não, isso não. Sempre teve. Vários animes têm essa sofisticação. Mas o Akira só se destacou tanto por causa da qualidade técnica. Que, e é isso que eu quero dizer, que hoje em dia, nos últimos... Que também é uma coisa que a gente tem... Ah, não, a gente tem uma visão do anime... Quando se fala em anime, muita gente pensa nos anos 80 numa cross, assim. Numa coisa que é quase um desenho... Uma cross ou Speed Racer, né? Então... Tipo, dois quadros por segundo. Tá? Mas isso não. Também aconteceu na animação ocidental. Tinha o desenho da Liga da Justiça, por exemplo, que era ocidental. Ah, gente, He-Man e She-Ra, vamos lembrar, né? Agora, se você for ver nos últimos anos... Mas não era a Liga da Justiça que era o mais tosco, era os heróis, tipo, não era heróis da TV, mas eram os personagens da Marvel, tipo, Homem de Ferro, tal. A Liga da Justiça era DC. Que era uma animação dos quadrinhos, levavam os quadrinhos mesmo. A falta de dinheiro sempre esteve presente, né, pessoal? Vale dizer que nos últimos 3 ou 4 anos, a animação japonesa deu um salto por causa do barateamento tecnológico e das novas técnicas de animação. E também porque acho que a galera tá comprando também mais, É um ciclo, né? Vai se retroalimentando. É impressionante. Nos últimos... E é muito recente. Então as pessoas ainda não perceberam, muita gente não percebeu, que a animação japonesa hoje... Se você pega uma cena de One Piece, é muito comparável a uma cena de desenho da Disney, assim. Não, e tem outra coisa, né? Eles começaram também a absorver muito, assim, de uma forma monumental, a coisa do 3D. É, então. Antigamente, assim, Akira mesmo, é 2D, cara, e aí todos aqueles cenários, aquelas motos, aquelas perseguições de carro, não sei o quê, aquilo ali, dava um puta de um trabalho absurdo pra fazer. Aí com 3D, não é que não dá trabalho. Mas assim, uma vez que você modelou todos os personagens, todo o cenário, você pode fazer uma cena de 20 minutos ou uma cena de 2 horas com aqueles personagens que dá quase, fecha aspas, não me matem os outros designers, o mesmo trampo, tá ligado? O difícil é modelar o personagem a primeira vez. É, e fica 2D, né, na verdade. Você usa o efeito 3D na hora de montar a animação, mas quando você tá vendo, você não entende. Exatamente, que aquilo é 3D pra você. Então, aí na hora de renderizar, eles botam uns filtros. Que deixa a coisa como 2D. Tipo, vai pra quem não manja de anime, mas quem faz isso no cinema ocidental é o Futurama. Tipo, cenários do Futurama é tudo 3D. Ah, Disney também faz. A partir da Bela Fera fazia muito também. Mas pra filme 2D também? Pra animação tradicional. É que naquela época o render shade, que é esse render... Não, muito difícil de 2D. Não, mas o baile da Bela Fera ficou marcado, né? O baile, a cena do baile da Bela e a Fera ficou marcado como... É, exatamente. Ah, tá. Que a Disney utilizou a técnica de 3D. Não, é verdade, tem razão. Yes. Enfim, o Akira é muito legal, muito importante, recomendo todo mundo que não tenha visto. Assista, não vá esperando uma animação... Muito simples, ele é cabeçudo pra caralho. É, se você é menor de 16, não a censura, assista, a censura não indica. Pede autorização pro seu pai. Agora é louco pensar que aquele é de 88, né? E o Estúdio Ghibli, que é o que fez Viagem de Chihiro, Castelo Animado, essas coisas, é de 85, né? Ah, é? É de 85. E, ó, o primeiro filme deles foi... O Chihiro é mais velho do que aqui? Não, o estúdio. O Estúdio Ghibli é a equipe do Hayao Miyazaki, que faz as animações, não só, né? Todas. Aí tem vários, bem... Gente, Totoro, que eu, inclusive, reassisti ontem. Ah, é? Totoro é muito velho, gente. Totoro é de 88 também. É o mesmo ano da Akira, só que você vê que é outro estilo completamente diferente. Tal. Não tem o primor técnico que teve o Akira. Não tem o primor técnico, mas aí você vê que... Mas é aquela coisa que a gente tava falando. Depois que começa a ser comerciável, sabe? Tipo, quem é que sabia quem era Hayao Miyazaki 5 anos atrás, entendeu? Ninguém sabia. Hoje em dia você já tem, né? Pra quem não sabe mais quem é o Hayao Miyazaki, fala um pouquinho. Hayao Miyazaki é um cara japonês muito bonitinho, velhinho, fofo, de cabelinho branco, simpático, que trabalha no Estúdio Ghibli, que é o que fez o famosíssimo Viagem de Chihiro, que inclusive ganhou o Oscar de animação em 2002. Que fez também Castelo Encantado, que é lindo de morrer. E todos os filmes dele sempre vale a pena, cara. Não, esse Oscar, Viagem aliás, de Chihiro, eu não entendi, sinceramente, cara. Esse Oscar, aliás, tem uma história muito engraçada, que é aquele da Disney ter batalhado por existir um Oscar de animação. Durante anos eles queriam que essa categoria chega existisse, lá, quem né? é que ganhou? Japão. Mas posso falar, hoje em dia o presidente do Estúdios Ghibli é o presidente da Disney japonesa. Mas cara, eu acho que deviam ter dois prêmios de animação, na verdade, não, cara. Desde 2008. Tipo, medalha de ouro e prata, assim. Porque, meu, Pixar você vai bater, gente, ligado, de alguma forma. Todo mundo merece. É que deram uma colher de chá pra Viagem de Chihiro e tal. Para! Quando foi 2002, era Procurando Nemo, não era? Se não me engano, era Procurando Nemo, cara. Pelo amor de Deus. Acho que mesmo eu, que sou o maior fazoco da Pixar, eu ficava com o Chihiro, cara. Nada, velho. É igual a seleção de basquete dos Estados Unidos, tá ligado? Tá nas Olimpíadas, bom, a medalha de prata interessa. De ouro já é dos caras. Eu acho que sim, velho. Eu também, eu sou a favor de primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu sempre gosto, acho. Então. Eu perguntei aqui prêmio de consolação sobre o Chihiro, todo mundo gosta e tal. E o Felipe Riera diz: a Viagem de Chihiro, ótima história, mas longa e cansativa, eu discordo. Renata Camargo, Renata com 2 As no primeiro A. Eu acho bonitinho porque eles conseguiram mostrar um pouco do estilo mangá de um jeito diferente. Seja lá o que isso significa. Niviski, o filme é excelente, mas é uma bela de uma viagem mesmo, muito louco e mítico. Mas isso é uma coisa engraçada de se comentar também. Acho que os filmes de anime, por ser uma cultura, a cultura japonesa é tão diferente da nossa, Realmente, às vezes você fica meio... Não, primeiro que você tem coisas que você não entende, é. Porque eles têm coisas cultural mesmo, tipo, é, atitudes, coisas, né, às vezes caseira. Tipo, eu tava vendo também o Totoro ontem, eles têm um negócio engraçado de trabalhar com água, que a casa não tem água, aí tem, sei lá, um banheiro meio estranho, não tem chuveiro. É sempre umas coisas meio loucas, assim. Por outro lado, eu acho divertido, porque se a gente não tem esse conhecimento de cultura, você aprende, né? Você descobre como que é, sabe, a cultura japonesa, você aprende muito. No Chihiro, por exemplo, a hora que apareceu o dragão, eu me perdi completamente. Eu falei, tá, vou olhar só a estética agora, menino, porque eu já não entendi mais nada da história. Era o menino, né? Era isso, o espírito. Mas fudeu, velho, tipo... Spoiler. E você aprende... Ah, quem não viu o Chihiro vai pro inferno, cara. É, meu Tá vendo? Até o Bruno não deu. Até eu vi. E você aprende tanto a cultura japonesa que a cultura, o anime... No último... Acho que foi ano passado que teve um grande congresso de anime e mangás que o próprio governo japonês fez uma declaração de que o anime e o mangá são os maiores... Difusores e maiores embaixadores da cultura japonesa pelo mundo. Ó, eu aprendi a falar japonês vendo mangá anime. Mas você fala já alguma coisa? Não, mesmo? Eu sei assim? Falar a frase. Konnichiwa, watashi wa marimun desu. Niro gosai, burajiru jin desu. Ikura desu ka? Ikura desu ka é quanto custa? Até que ela sabe agora da frase inteira, vai. Pelo menos. Falei, boa tarde, meu nome é Marimun, eu tenho 26 anos, sou brasileira. E aí eu lembrei, o quanto custa, que é muito engraçado. Que você precisa saber quanto custa quando você vai pro Japão, né? Alguém que desu ka? Alguém que desu ka, você tá indo bem, como vai essa força? Posso falar de dois aspectos que a gente não citou da cultura japonesa, que é o cosplay e os fãs que fazem também a liberdade que os fãs têm para criar suas próprias histórias com os personagens oficiais. E é liberado sem que, sei lá, se eu pego e faço um desenho do Homem-Aranha e saio vendendo na rua, a Marvel provavelmente vai me processar. Inclusive, entendeu? Se você fizer um cosplay de Homem-Aranha, na verdade eles também podem te processar. Entendeu? Ah, e lá no Japão, não. A não ser que seja mal feito, né? Que aí eles não ligam. Mas se for bem feito, você tá ferrado. Né? Se for mal feito, não passar daqui. E lá no Japão, se for mal feito, é Halloween e pronto. E lá, além de liberado, é incentivado. São feitas feiras gigantescas com o conteúdo próprio das pessoas. O que é muito legal da cultura japonesa, só pra não ficar de fora do... Ah, não, mas cosplay mas também tem nos é. O Onday, no podcast passado, prometeu que ia fantasiado de Hall. Não, não, de Dumbledore. Dumbledore, no próximo filme do... Não, no próximo filme do Harry Potter. Ah, vai estar lá na fila de Dumbledore. Ó, vou cobrar, hein. Eu vou lá fazer matéria pro Scrap e eu vou te entrevistar. Tudo uma piada. Como assim? É, eu acho que, então, os fanfilmes, né? Eles existem também, né? No... É verdade. É, lógico que tem toda uma polêmica, vários caras que fazem fanfilme já tomaram processo na cabeça, mas tem alguns que já são até bem aceitos, assim. Tem um do Batman, que é muito legal, um fanfilme do Batman. Sim. Tem alguns de Star Trek, alguns de Star Wars. Que, aliás, esse fanfilme do Batman... Qual que é que vocês estão falando? É o do que tem o Predador? É, o Predador. É, esse é um TCC de uma faculdade. É? Mas é um menino filme. Fez de... É legal. Não, então, é muito bem feito. For fã, então. Parabéns. Aliás, eu li, eu não lembro aonde agora, que o... que o Heath Ledger... Deu uma olhada naquele Coringa com mais carinho do que qualquer outro, assim. É. Essas palavras. Não, que o Coringa daquele filme é o Coringa do A Piada Mortal, totalmente. Exatamente. A maquiagem borrada, não sei o quê. Adoramos. Enfim, e o cosplay especificamente, eu acho que quase renderia um podcast, não dentro do podcast de cinema, mas quase renderia um programa só sobre cosplay. É um negócio que ainda sofre muito preconceito, né, da sociedade de forma geral. Um monte de gente fala mal de cosplayers. Eu já não falo mal, mas falei já mal. Já não falo. Olha só, que malandro. Mas eu fui me nerdizando conforme eu fui amadurecendo. Eu ia perguntar por que as pessoas hoje, né, a molecada tá tão maluca por essas paradas anime, mangá e tal. Aí eu lembrei do meu primo, tem 13 anos, e eu fiquei super feliz quando encontrei ele da última vez, que ele tá ultra mega nerd, assim, sabe? Eu falei, caralho, né, meu primo tá salvo, ele virou nerd, isso é bom, né? Porra, cara, tem um sobrinho meu que tá se salvando, assim, ele é muito religioso ainda, mas ele tá virando nerd, é um melhor caminho. Legal, mas, cara. Continua a história do sobrinho. Eu sei que a gente faz parte da formação nerd do seu primo também. É, então. E aí, cara, e ele tá pirando em anime e mangá, assim, sabe? E aí é isso, hoje em dia cada vez mais moleques, adolescentes, tão interessados nessa cultura. E por que, assim? Por que é tão atraente? Porque é uma cultura mó legal, cara. Mas não, mas essa não é uma explicação muito científica. Não, é verdade. Eu acho legal. Mas por que as pessoas escutavam rock? Quando começou o rock e as mães não entendiam. Porque é muito legal, e cara. É diferente do que você tem aqui hoje em dia. E a internet, não, com certeza, eu pergunto isso muito, mas, cara. Mas assim, o Rafa quase que explicou, mas eu acho que assim... A coisa vem um pouco do contrassenso com os pais, entendeu? Nossa geração, que atualmente estamos virando pais... Epa, a gente não... pera lá. É, não. Eu tô colocando mais eu e o Ondei aqui, que somos um pouco mais velhos, eu acho. Pera lá, cara. Aí, tá ó, já entregando. Mas olha ele aqui, ó. Bom, eles não apontaram pra mim. Explicaram. Eles apontaram pro assistente de som. Pro povo. É, mas então, a geração, vai, com 30 e poucos anos que tá virando pai agora, não cresceu com a cultura japonesa. Então o que que os filhos, assim, qual cultura que os filhos podem ver que os pais não sabem, não entendem, e aquilo pode ser um código secreto entre os jovens, entendeu? Eu acho que eu encaro um pouco como isso, sabe? Porque... Mas eu já introduzi minha mãe no mundo dos animes, já fiz ela assistir um monte de coisa. Ah, então você gosta? Já deixou de ser rebelde, mas... Minha mãe achou bonito, todos do Hayao Miyazaki, pelo menos... Ah, mas é que aí você mostrou pra ela o filé mignon. Lógico. Não, mães tem que começar assim, né? Eu acho que pode ser, mas eu acho que é rebeldia, no caso, não é nem chocar esteticamente... Não, é mais pra ter uma coisa que você se identifica com os outros jovens... E não, no sentido de descobrir mesmo, assim, que tem um barato que é muito legal quando você entra nesse universo, que é você descobrir coisas. Sim, é igual, uma viagem atrás da outra. É igual, né? Você descobrir banda de rock, é. Assim. Eu acho que é bem isso. É um mundo muito novo, assim, especialmente há uns anos atrás, assim, tipo, ninguém sabia muito. Então era legal, era uma coisa que você estava descobrindo mesmo. Tinha essa intenção de você ir lá e sacar junto com seus amigos quais eram os animes, todo mundo baixar, ninguém sabia muito. Por exemplo, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer cosplay de Chobits, aí, ó. Você ia brigar comigo. E na época, a gente baixava no dia, sabe? Saiu o episódio no Japão, algumas horas depois já tava na internet, a gente baixava e não tinha nada, não tinha nenhum produto à venda na Liberdade relacionado, a gente tinha que fazer tudo e tal. Então acho que era realmente uma coisa, meio universo novo. E tem todo o lance também, ele falando mais dos adolescentes, que é o ponto em comum, né? Que é o que normalmente forma as turmas e, sei lá... Você sempre procura um ponto em comum com outra pessoa pra você formar um grupo com ela, né? E aí acaba, de repente, o anime, ou anime, apareceu como pra ser esse ponto em comum entre essas pessoas, né? Acho que E tem outra coisa também, que é a quantidade de parafernálias vendáveis que isso tem. Ah, mas a Disney também tem, né? Ah, mas eu acho que, assim, comparar, por exemplo, a quantidade de bonequinhos de qualquer filme Disney com a quantidade de bonequinhos e acessórios de, vai, Cavaleiro dos Zodíacos ou Naruto, é tipo, é uma covardia foda, sabe? Porque, meu, os japoneses não fazem, tipo, ah, este é o boneco, vai, sei lá, a Disney faz, esse é o boneco do Procurando Nemo. Tipo, os japoneses não fazem, esse aqui é o boneco do Goku. Não, esse aqui é o boneco do Goku na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4, na fase 5. Esse aqui é com a roupa X, Y, Z. Esse aqui é ele dando Kamehameha, esse aqui é ele... E o Batman, tipo... velho? Não tem o Batman com 300 roupinhas, tem o Batman estilos, Dark Knight, tem o Batman Frank Miller. Do Feira da Fruta. Mas faz o seguinte, entra numa loja de brinquedos ocidental e numa oriental e vê qual que você pira mais, assim, de olhar e aqueles... Eu vou pirar mais. Aqueles arco-íris de cores e, meu, personagens, tipo, em milhares de pose Pokémon e tal. Mas aí porra, também, então. Mas aí tem a questão geopolítica da coisa também. Que é, os americanos não fabricam os brinquedos, fabricam na China. Oh, yeah. E a China fica ali do lado. Então, é muito mais. As mesmas fábricas que fabricam coisas pra Disney, são as mesmas fábricas que fabricam coisas pra. Ou seja, os chineses, no final das contas, é que fazem tudo. Mas acho que outra, né, coisa também que a galera se impressiona bastante é, acho que, a expressão dos personagens. Que é muito intenso, tudo. Então, você vê os fãs de anime, eles se expressam como mangazinhos. Então, eles falam... Ai, meu Deus! Não faço nada, sabe? Ou então, sabe, fica puta, faz... sabe? Tipo, você vira um anime, é muito engraçado. Você adquire aquela expressão exagerada, que é muito engraçada, e você queria ter aqueles olhinhos enormes, você queria que tivesse uma gota na sua cabeça. Então, tem gente que faz a tiarinha com a gota na cabeça, sabe? Quando você tá com seus amigos que gostam de anime, você se expressa essa que nem um personagem de anime, ou você consegue conter? Sabe? Não, eu já sou meio anime. Não, mas, né, cara? Eu meio que vim assim, pronto. A cultura anime, ela é muito enraizada, ela é muito forte, assim. Ela tem uma... Ela é muito... Como é que se diz? Ela é quase muito uma verdadeira. Seita. Não, ela é muito... Quase não, é uma seita. Não, mas é porque tem tanto conteúdo relacionado. Tipo, tem uma língua própria. tem, é, tipo, as personalidades, né, que são diferentes, né, essa coisa que eu tava falando, que é exagerado. Tem as roupas, que são muito incríveis, os personagens, as músicas, né, então é tipo todo mundo fechado, é, sabe? E, não, e é uma cultura com muita integridade, assim, é uma cultura que tem muita, é muito forte. Então é por isso que é natural que com o acesso que as pessoas têm com toda a cultura do mundo, através de um clique do mouse, é, essas culturas vão aparecendo. Eu quero coisas legais. Aí alguém legal fala, oh, isso é legal. Aí você vai clicando, você descobre que tem um universo que é realmente muito legal, que realmente é uma descoberta, que vai contrariar tudo que já te disseram antes, que vai ter eventos que você pode ir lá e se fantasiar e ser viver isso. E que não mais do que isso, pode mudar a sua personalidade, pode inspirar reações. Que é isso que é o grande legal, quando você assiste um personagem que você gosta, você pega o jeito dele falar, as gírias. É. E... Porra, você cara, pega... o tanto de mães na minha época que proibiam os filhos de assistir os Sentais, né? Tipo, não pode ver Changeman porque você fica violento, sabe? É impressionante isso. Não, eu via Changeman com meu irmão passar o resto da tarde dando porrada um no outro. Assim. Eu queria ser Tem um amigo meu que quebrou um dente brincando com o irmão dele de Jaspion. Eu perguntei no Twitter aqui, porque, por que tem tanto interesse hoje na cultura japonesa? E o João Tonho tá falando: cultura milenar cheia de símbolos e mitos, distância da nossa sociedade são alguns fatores que tornam a cultura japa tão fascinante. A Melona HCC, boa pergunta, eu amo Itaus, mas meu tio que me ensinou porque ele é japa. A Ju Andrade, não faço a mínima ideia, ótimo comentário. Bena, porque, deve ser porque a cultura brasileira não seja tão interessante, olha só. Porra, assista o Besouro, meu amigo. Ouça 2 horas de Brimbal. E o Hogix, arrisco dizendo que é a moda do momento. Muitos dizem que não é moda, que poucas pessoas se interessam pela cultura japonesa. E o Texter, depende da cena. Falando mundialmente, a cultura pop japonesa é interessante por abordar temas diversos de maneira diferente dos Estados Unidos. Eu gostaria de comentar uma coisa, assim, porque algo que me chocou a primeira vez que eu fui ver um filme, né, mais oriental, que foi o Tigre e o Dragão, que, cara, se você tá acostumado só com cinema, com nosso cinema, né, nosso cinema ocidental, você vê os caras voando, você fala, porra, que merda, né, que ridículo, viagem, por que que esses caras tão subindo em bambu e pisando, sabe, de levinho no bambu e... E aí eles voam e saltam e não sei o que. Aí tem no outro que eu assisti logo em seguida, que foi o Heróis, que tem aquela cena da... Herói, né? É. Que tem as trucentas flechas e aí a mina fica com uma katana rebatendo as flechas ali de dentro. Você mas fala, isso faz muito sentido se você ler mangá. É. Então, mas só faz sentido se você absorve a cultura como um todo. Ué, mas é um e isso japonês, que eu gostaria de aconselhar para as pessoas, né? Quem tá saindo do mundo... ocidental para ir pro oriental, assim, em termos culturais, é que, cara, absorva a coisa como um pacotão. Entendeu? Se você quiser, eu vou comprar apenas essa pílula de filme, né? Eu só vou assistir esse filme e achar que vai entender, que vai estar no contexto, não vai, cara. Você vai cair do cavalo, aí é melhor continuar assistindo só as coisas ocidentais. Lembrar porque... que você tá entrando no mundo de uma cultura totalmente. Exatamente, é outro universo. As referências são outras e tal, tipo, né? Só lembrando alguns longas metragens de anime que chegaram a sair aqui, inclusive, dá pra você achar em DVD e tal. Tem o Ghost in the Shell, que eu acho legal pra caralho. Acabou influenciando muito Matrix, né? Sim. O cinema de Hollywood hoje bebe muito na fonte do anime, especialmente... Aliás, nas duas coisas, né? De estética e também de roteiro de histórias, né? Outro que eu gosto muito que é o Cowboy Bebop, bem legal. O Steam Boy, que é também um filme do Katsushiro Otomo, do Akira. Tá bom ser japonês, hein, Bruno? Princesa Mononoke, também é outro classicaço do anime. E, enfim, acho que esses são alguns dos que eu recomendo, os que eu assisti, pelo menos. O Castelo Animado, do Miyazaki. Uhum. Então, e a gente vira. E agora a gente começa a ver adaptações de Hollywood pra anime. O primeiro caso, ou não sei se é o primeiro, mas o que chamou bastante atenção, que foi o Dragon Ball. Que ficou. O Dragon Ball surgiu como com um mangá, né? Primeiro. Eu acho que. Eu não sei que eu não sou muito fã, mas eu acho que sim. O Dragon Ball é ultra popular, muita gente gosta, tem vários games aí famosíssimos de Dragon Ball. O game é bacana. O game é bacana. O mangá e o anime eu nunca tive a oportunidade de ver. O filme foi uma bomba gigantesca. Peraí, Ondei. É. Você nunca teve a oportunidade de ver? O caramba, porque aquilo ali foi bombardeado e massificado na nossa cabeça durante uma época. Não quis ver. Não quis ver. Absurda, tá ligado? Não tava afim. Dragon Ball, cara. Ah, não, não dá. Mesmo que você... Tinha uma época que você ligava a TV e só passava aí. É, exatamente. E a mesma luta, tá ligado? Que durava 50 episódios. Ah, eu não acho. Agora eu vou te dar um Kamehameha. É. E aí fica cri, cri, cri. Os otakus que me perdoem. 5 episódios depois. Então Goku vai dar o Kamehameha. E ele se prepara. Eu recomendo todos os filmes do Hayao Miyazaki, que são do Studio Ghibli. Que tem Náusea, que foi teoricamente o primeiro deles. Laputa, que apesar do nome não tem nada de putaria. Totoro, que é muito fofo. Esse Grave of Fireflies também é de chorar, então prepare-se. E serviço de entregas de Kiki é bem de meninas, garotas vão gostar. Viagem de Hero, né? Tem que assistir. Castelo Encantado também, Castelo Animado, né? Castelo Animado. O Pônio é um último que saiu em 2008. Eu ainda não assisti, mas tô falando bem. E o próximo que vai vir é Kero's Rebellion, que eu também faço. Em português, deles. Quais são os nomes deles aí? Então, eu não peguei. Castelo. Tipo, eu vi que você falou o nome do túmulo dos vagalumes. Túmulo dos vagalumes. Ela falou em português. Se você puder voltar aí o seu play, você vai ver que ela falou em português. Não, não falou. Ela falou em inglês. Porque alguns eu fiquei pensando, pô, será que eu já assisti? Será que eu ouvi falar alguma coisa? Não. Whatever. Ah, pesquisa aí, vai. Mexe tá se trazer o gordo internet, e. É, vocês acham que tem. Existe a necessidade de se fazer um filme de Dragon Ball, assim? Hollywood deveria se apropriar dessas coisas também? Não. Não, né? Não, não tem necessidade não, nenhuma. Não, acho que não. Você acha? E uma coisa, uma ótima notícia agora pra fechar é que a versão em live action do Akira foi finalmente arquivada, cancelada, parece que realmente não vai sair. O que é uma grande Nossa, eu vitória, acho que não né? ia sair bom isso. Ah, porra, dúvida, cara. Né, cara. Não, imagina que nojento aqueles efeitos do Akira na hora que ele tá virando um monte de tentáculos e brotuejas e aquelas perebas gigantes quando ele tá perdendo o controle, velho. Aquilo lá em live action, velho, ia ser uma nojeira foda, tá ligado? Já tá bom, foda, o filme tá animado já tá ótimo, deixa assim, sabe? É, eu acho que a gente tem ainda uma parada, principalmente aqui no Ocidente, dessa coisa de ser adulto pra criança. É. Desenha pra criança, filme é pra adulto. Aí quando eles querem fazer uma coisa mais pra galera, mais um público mais adulto, eles, sei lá, eles pegam lá fazem o Speed Racer e fazem live action, e aí põem o... Na verdade é tudo pra ganhar dinheiro, pessoal? Então. Agora posso falar, essa adaptação também de personagens desse universo pra cinema é um eterno drama pra Hollywood também, né? Se você for pegar, por exemplo, além do Batman, do Superman... Scooby-Doo, Flintstones... É, dessas adaptações, o próprio Watchmen foi tipo uma puta... Uma não puta vai falar, não vai falar mal de Watchmen nesse podcast, meu irmão. Não, mas foi polêmico. Fala aí, ele só disse que foi polêmico. Foi fala aí, polêmico, fala aí, vocês não ficaram com o cu na mão durante um ano quando vocês souberam que ia rolar. Ficamos. É, sim, então. E Hellboy, vocês gostaram? Adorei, especialmente o segundo. Eu gostei de Hellboy. O primeiro eu acho bem legal, o segundo eu acho excepcional. Eu não achei legal. Foi grandes coisas, não. Inclusive, e achei o Hellboy, muito de alguma bom. Forma, até que tem um pouco de mangá ali também, no estilo tem, do... Tem um pouco, do é. Agora eu gostei porque a galera tá tão acostumada a usar tanto 3D nos filmes hoje em dia que eu gosto quando a galera faz de verdade. Efeitos práticos, efeitos, né? Tipo, enchimento, né? Enchimento de verdade, maquiagem de verdade. O Batman, o Cavaleiro das Trevas é muito isso, né? Quase não tem CGI, assim. Isso dá uma veracidade pro filme que é foda. É, exatamente. Agora, assim, em contraponto a isso e fazendo um gancho pra cinema, o Speed Racer, que é um filme adaptado, né, foi feito por americanos e tal, que, meu, ele é mangá do começo ao fim, assim. E foi mal compreendido, né? E foi muito, exatamente, eu achei, meu, aquela estética maravilhosa, sabe, também. É um coloridaço, assim, efeito Pokémon total. Acho que alguém mais sensível... É uma maluquice visual absurda. Então, assim, alguém mais sensível deve ter tido um ataque epilético no cinema, alguma parada desse tipo. Mas é a adaptação mais fiel de um anime que eu já vi, né? É muito louco, cara. Tinha umas ceninhas assim que... Sabe, como se fosse dois frames do carinha comemorando, então um bracinho pra cima... E até o modo dos caras falarem e agirem, né, cara? É, meu. É típico do anime. Enfim, é isso, né? Muito obrigado, Mari. A gente falou também sobre uma coisa que a gente falou, só passando muito rápido, que é o lance do videogame também, que é muito importante. Tanto pra Hollywood, tá virando uma forma de se contar histórias cada vez mais importante, no anime e mangá é fundamental, né? É uma maneira de você adaptar os personagens e criar RPGs e criar... É, dar um outro nível, outro né? Continuar nível. A história pro outro lado. É, tipo, fantástico. É. Legal. É isso, amigos? Alguém mais? Alguma acho adendo? Que é isso aí. Eu faria uma sugestão só pra quem gosta, pra quem. Pra como. Se você quer. Tá curioso e quer conhecer mais animes e mangás, e você não sabe por onde começar, é difícil mesmo, né? Difícil. É uma grande questão. E pedir sugestões pra um amigo otaku, né? É, você conhece que um vai amigo... te conhecer, vai ou saber dá um que tipo de arroba marimum aí no Twitter, que ela te ajuda. Enche meu saco pra te dar uma dica. mas acho que pode ir pelas categorias que dá uma facilitada, né? Facilitada também. Vê vamos falar rapidamente. Ou faz como eu, vai lá e pega numa banca, um gibi, um de cada. Uma história que você acha legal. E que você acha que gosta pela capa e arrisca. De repente, eu dei uma sorte, cara. Eu peguei One Piece sem fazer ideia o que era. Seu favorito atualmente? Número um, meu. Eu tô no 405, assim. Azul. Não vi essa semana se ainda. Se prepara pra deixar de viver. É, então. Eu tô viciada vale no Nana. Para as meninas, eu sempre recomendo Nana. Bom, e eu recomendo como gênero hentai. Aê! Eu vou recomendar aqui, baseado na galera no Twitter, não vou ler os nomes que é muita coisa, mas acho que dá pra dar uma como um filtro aí dos animes mais legais. Devil May Cry, Hellsing, Vampire Knight, Bleach, a gente não falou Berserk, de Bleach. Bleach, que mais? Naruto. Naruto. Yu-Gi-Oh já é mais infantilzinho, né? O Cowboy Bebop sendo lembrado aqui, Sakura Card Captors, Death Note, tem um que parece ser legal que eu não vi, só que eu vi uns trechos no YouTube ontem e gostei. O Vampire The Last Blood, é isso? É. The Last Blood. Que também vai virar um filme live action, ou seja, um universo gigantesco para as pessoas explorarem aí. Espero que todo mundo goste. E foi isso. Obrigado, Rafa, pela presença. Obrigado, Mari, também. Valeu. Se não fossem vocês dois, esse podcast não teria saído. Tem outro que a gente não falou também. Caramba, meu. Tava quase indo embora sem falar. O quê? O que eu tô assistindo atualmente. Que chama? Esqueci o nome. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.